peço a Deus, não vás embora. O nosso amor começou agora. Tu já não és o meu zão, nem sequer. Arranja um par e vem dançar com alegria. Vamos à festa, vamos à festa. Com albatroz vai ser a terra a ar o dia. Vamos à festa, vamos à festa. Hoje a noite é de folia, de festa e alegria. Estou aqui para farrear. O arraial, o que se quer é só cerveja e mulher e albatroz para dançar. Com a festa a ferver, sente-se o chão a tremer. Isto aqui está bom. Bater na palma da mão. E para a esquerda quero ouvir todos de novo no embalo da canção. E para a direita quero ver todos comigo bater na palma da mão. E para a esquerda vamos lá todos de novo no embalo da canção. De festa e alegria.

Carga de trabalhos, faz-nos falta rival, baterias. 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Títulos desta edição. É preciso fazer mais. A Confederação Nacional dos Reformados, Pensionistas e Idosos aplaude as novas regras do desconto nos medicamentos para quem recebe o complemento solidário, mas avisa que isso não chega, tendo em conta as dificuldades de muitos idosos. A ANAREC pede ao